programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, segunda, dia 13 de maio de 2019. Pode mandar notícia aí, Bescal. Quê? Que Bescal? Ué, é o que tá escrito aí no e-mail. BS Caldafé. Caralho, é sério que você vai falar meu e-mail ao vivo? Ah, mas não tem como saber o resto, tem mais que isso? Não. Ah, você tá dando a chance para as pessoas irem chutando até acertar. Parabéns. Ah, não, mas é muito difícil. Vai demorar. Okay. Se elas quiserem mandar e-mail, elas mandam para qncast@gmail.com. Então, nós tivemos um final de semana de guerra em Gaza que deixou 30 mortos. Olha só. De novo? Nossa, parecendo semana passada, retrasada. A outra. Eu acho que é retrasada. É. Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News, vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. No dia 4 de maio, Israel foi atacado por centenas de foguetes atirados da faixa de Gaza pelo Hamas, com um contra-ataque acontecido no mesmo dia feito pelas forças aéreas israelenses, que dispararam em torno de 200 projetos contra alvos do grupo no enclave, o que foi seguido de mais respostas e contra-respostas dos dois lados. Segundo a IDF, que são as Forças de Defesa Israelense, em inglês, é Israel Defense Forces. É porque inverte, né, mano? É, em inglês ele zoa. Cerca de 430 foguetes foram lançados contra o país entre as 10 horas da manhã do dia 4 e as 10 horas da manhã do dia 5. Olha aí, que horário, hein? 430 foguetes. Pô, naquele horário maroto, né, que você tá de boaça, assim, você não tá pensando em nada. Das 10 horas da manhã? É, do resto do dia, caralho? Quando é que você pensa, então, pô? Não, tu fala assim, você acorda lá, tipo, lá 8 horas. 10 horas você não tá pensando que vai chegar um monte de foguete. Você acorda 10 cidade. Horas da manhã. É que todo vagabundo. 10 horas da manhã eu tô dormindo. Eu já tô... Nem ia saber o que aconteceu. Às 10 horas da manhã eu já acordei às 4 horas e 20. Aí, pois é, mas às 10 horas você tá pensando que vai acontecer alguma coisa? Mano, eu tô torcendo pra acontecer alguma coisa pra eu sair da aula, cara. 3h30 da manhã eu já acordo assim, tipo, pensando que vai acontecer alguma coisa, todo dia. Todo dia. Porque 3h30 é o horário que você sabe. É o olhar do demônio. Exatamente, você não sabe o que vai acontecer. Então, esse conflito foi provavelmente o resultado da escalada de tensões desde o dia 3 de maio, quando dois soldados israelenses ficaram feridos em confrontos na fronteira. Além desses dois soldados, 4 palestinos, 2 militantes do Hamas e 2 manifestantes foram mortos em um ataque aéreo de retaliação. Olha aí. Aquele negócio bate, um bate, o outro bate. É, é isso aí. E fica assim pra sempre. Água mole quanto dura, tanto mete até que é nóis. Então, no dia 5, a violência aumentou, com Israel fazendo seu primeiro ataque de precisão direcionado. Desde os conflitos de 2014, é o primeiro ataque desse tipo nos últimos 5 anos, basicamente. É, realmente. Então, é de se relatar, né? E esse ataque matou um dos líderes do Hamas, o Hamed Ahmed Abed Kudri. Puta, caramba, que nome. É um poema. Seu nome é lindo. Que era o responsável por transferir fundos do Irã para milícias armadas em Gaza. Olha aí. Porra, vou até repetir esse nome, porque é muito poético, mano. Hamed, seu nome é lindo. Ahmed Abed Kudri. Cara, seu nome é lindo. Caralho, mano. Eu queria, se esse homem não tivesse morrido, eu casava com ele, só com a do nome. Eu quero ter um filho chamado Ahmed Abed Kudri. A gente vai ter que disputar no Paroim pra quem vai ter o primo, quem vai ter esse nome aí. Vai usar esse nome no filho. Não, mano, eu vou trocar meu nome agora, mano. Aí beleza, você troca seu nome e eu dou o nome do meu filho. Não, meu filho vai ser o Hamed Ahmed Abed Kudri II, não é nem Júnior. Não, eu prefiro o filho. Ahmed Kudri. Não, é Hamed Abed Kudri. O Ahmed Abed Abed. Hamed Ahmed Abed Kudri. O filho. Filho da Silva. Filho. porque esse é o nome, esse é o primeiro nome. Esse aqui é o nome composto. Cara, muito bom. Então, ao final, Israel afirmou que foram lançados 690 foguetes contra o país. 240 desses sendo interceptados antes de alcançarem os alvos. Resultando... É o esperado, né? É, porque é mais ou menos aí um terço. Uhum. Resultando em 4 mortos no lado israelense e mais de 100 feridos. Olha aí. Já em Gaza, a administração local afirmou que 23 palestinos foram mortos, 7 sendo membros do Hamas e outros 16 sendo civis, e mais 30 feridos. É foda, né, mano? Tu faz um puta ataque lá em Israel, a retaliação é muito mais fodida. Mano, a gente já falou que soldado israelense, ele é imortal, então qualquer soldado que você mata israelense já é um ganho, é tipo um boss do Dark Souls, tá ligado? Todos são, né? Eles têm, tipo, uma barra de vida deles é enorme, mano. É muito HP. É muito HP, velho. Ainda mais com o sistema de defesa. Pô, um terço dos mísseis, cara. Já é difícil acertar um. O nego ainda pega um em cada três. Pois é, foda. Mas aposto que lá no... Quem enviou não tem um sistema antimíssil desse. Não, quem enfiou, eu fico impressionado de Gaza ter míssil. Pois é. Eu, assim, eu já digo aquilo. Se você for lançar míssil em algum país, sei lá, estado, você pense antes em como está seu sistema antimísseis. É, você primeiro, cara, você tem duas opções. Você pode garantir que outro estado não tenha mísseis, ou você isso. pode ter um sistema que te proteja dos mísseis que vão responder o seu ataque de mísseis. Exatamente. Nunca mande mísseis sem antes ter um ataque antimísseis. A não ser que você seja um puto suicida. Que eu acho que não é o caso aí de Palestina e Gaza, né? Não sei, às vezes parece. Às vezes parece, né? Mas eu acho que não é a intenção, é só burrice mesmo. Porque, como a gente sabe, grupos radicais e terroristas, como o Hamas, né? Não estou falando dos palestinos, estou falando especificamente do grupo chamado Hamas, não tendem a ter muita inteligência. Exatamente. Se eles tivessem, eles eram muito fodas. Se tivessem, a gente tava fodido. É, exatamente, ainda bem que eles são retardados. Se não, não. Então, no dia 6, o conflito cessou com uma aparente trégua que teria sido intermediada por Egito, Catar e ONU. Porém, não foram feitos anúncios oficiais de um cessar-fogo. Ainda bem. Eu acho que o Catar é o que mais tá querendo menos treta, tá ligado? Não, o Catar é tipo um mini país ali do Oriente Médio que não quer treta com ninguém. É, cara, o país tá tipo numa explosão de economia foda. Como todo mini país cheio de petróleo. Exatamente, é o que ele menos quer é míssil. Acho que em geral ninguém gosta muito de míssil. Não, depende, tem uns grupos aí que eu acho que são fã, viu? Eles gostam de receber e de mandar, e eu acho que eles mandam pra receber. É um negócio meio sadomasoquista, tá ligado? É, sadomasoquista, exatamente. Então, e além disso, Netanyahu disse que a campanha em Gaza ainda não acabou e pediu para que as tropas continuassem descendo a porrada. Desceu o cacete. Além disso, as autoridades do Hamas informaram a agência France Press, que é uma das agências que eu uso como fronte, né? Porque é uma das agências maiores do mundo, que tem mais acesso à informação de fonte primária, que é sempre bom. Uhum. E o Hamas disse para a FP que as negociações estavam em andamento sobre o bloqueio israelo-egípcio que ocorre sobre o enclave, incluindo aumento da área permitida para pesca por palestinos já estabelecido. Caraca, que específico. Porque, tipo, Gaza tem um mini litoral, até porque Gaza era um porto. Antes de ser explodida, ela era um porto muito importante do Mediterrâneo. Uhum. Então, tipo, ela tem uma costa ali, só que esse embargo que está acontecendo do Egito e Israel contra Gaza, por causa do Hamas, ele basicamente deixa a área de pesca de Gaza pequenininha, assim. Tipo, se um barco de pesca sair dali, ele vai ser apreendido. Então eles estão negociando para aumentar essa área. É, dá, né? Daquele gás, né? Na faixa de Gaza. É, e não é só isso, eu tô falando que esse é um exemplo que já ocorreu, ou já teve o um aumento da área de pesca, tem outras demandas, mas essa é a que já ocorreu, digamos assim. Você não entendeu, dá um gás em Gaza. Ah, entendi. Achei que você ia fazer com piada com gás. Não, isso aí não, isso é fraca. Isso aí que você falou que é fraca. Então, mesmo com o aparente fim do pior conflito acontecido na região desde 2014, né, porque em 2014 teve alguns milhares de mortos, então foi um pouco grande. Né? E no dia... Peraí, a gente ainda tá no início do ano ainda, não tá nem na metade, calma aí. É, mano, mas acho que a gente já falou que esse é o pior conflito desde 2014, umas 5 vezes já nesse programa. Pois é, mas ele pode ser o pior desde 1955. Não, pode ser o pior desde 1948, que foi a Guerra de Independência. É, mas foi uma parada mais pessoal lá, né? Mano, todas as paradas lá são pessoais. E religiosas. Todos os conflitos possíveis lá tem. Tem conflito entre ideologia econômica, conflito entre ideologia política, conflito entre ideologia filosófica, conflito entre ideologia religiosa. É. Todos os possíveis. E conflito histórico, né? Porque Israel demanda um território baseado no reino de Israel que existia 3 mil anos atrás. E a gente aqui perdendo tempo. Pois é. Então, mesmo com o aparente fim do conflito, no dia 10, um palestino foi morto por forças israelenses em protestos feitos na fronteira após o cessar-fogo. E dois dos 30 feridos lá do conflito morreram por causa dos ferimentos, levando o número de mortos do lado árabe para 26, algo que pode levar ao recomeço do conflito. Porra, você começa o conflito, se fode e recomeça o conflito. Não, você recomeça o conflito, aí você termina o conflito, aí nego dá uma zoada e recomeça o conflito. Até tá gostando, né, cara? Tá achando gostoso. Essa é a grande conclusão aqui. Mano, eu acho que esse deve ser o deserto mais cobiçado do mundo. Porra, é claro, as areias são de vidro, de tanto que eles já mandaram isso. Verdade, não tinha pensado nessa. Não tem mais grão de areia, tem tanto de espelho assim no chão. Mas quem tá ouvindo isso é sério, viu? Então é basicamente isso. Novamente nós temos um novo conflito entre os centenas de milhares que acontecem em todo momento na região geográfica da Palestina, pra ninguém mexer o saco. Então é isso? É isso. Então esse episódio, né, desse programa maravilhoso vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!